Então, esquece que você antigamente fazia magia negra e vamos começar o podcast. Já tá gravando. É assim que a gente começa, irmão. A gente queima todo mundo logo no início. Olha só, eu não acho que a... Magia negra? Não. Mas dane-se o que você acha. Vamos começar o podcast. Vamos começar. Lembrando que o Alexandre hoje não veio. Tá rolando uma passeata gay lá enquanto protesta o Papa. E a gente sabe que o Alexandre é o mesmo que participa dessas tretas. Ele não quis participar do podcast hoje porque foi dar apoio aos amigos dele. Ele tava lá na Igreja Candelária no outro dia, lá nu, mostrando os peitos, junto com as mulheres lá, promoveu aquele beijaço. Se você quiser saber mais, é com a atenção no jornal, não é verdade? É verdade. Então, em contrapartida, nós temos aqui um membro que já está há muito tempo dizendo que vai participar e não participa. O convidado especial... Ele precisa ser lixado, né? Não. Convidado especial, o Jânio, nosso colunista político que sempre bota essas baboseiras aí pra vocês verem. Porra, esse tá aqui pra espião, esse cara aí, porra. Esse cara tá Amanda do Batman aqui, porra. Até minha avó sabe que esse cara é espião, esse cara aí. É o único que bota alguma coisa séria no... Nosso filósofo aqui. Nosso filósofo. Escritor, cronista. Escritor, cronista. Freudiano. Freudiano, coronista. É o que ganha mais aqui da gente. É o que ganha mais. Paga uma fortuna pra escrever. Foto de elogio, ninguém ganha. É o único que bota alguma coisa de importante e relevante nesse blog. Sem erros de português. Escute Carlos Gardel ou espera Papai Noel, então vá. Vamos começar aqui o podcast do Metacosfato, podcast 13. E quem está na mesa aqui com a gente hoje é o Jânio. Fala alguma coisa aí, Jânio. Pai de santo. Está muito engraçadinho, hein, Robin? Meu, e o outro cara que não é pai de santo, Davi. É o Davi. Ginecologista. Não, tô com frio. Tá frio? Então tá certo. Tá nevando aqui. A gente tá aqui em Curitiba, gravando hoje aqui, ó. Eu acabei de fazer um anjinho de neve aqui, mas deixa pra lá. Bom, eu sou o Harrison e hoje a gente vai falar sobre o que mesmo? Deixa eu botar... As 10 estratégias de manipulação através da mídia. O Davi tava lendo hoje de manhã e a gente resolveu falar sobre isso porque é um tema fácil, né? Porque nós somos burros, né? E como só tem burro aqui, chegou mais um que é o Jean. Então vamos partir. Então, na verdade, essa matéria eu vi no Facebook, sem querer, querendo, lá uma colega postou lá essa matéria no repórter da BBC. Ele achincalhando com a cobertura que a própria BBC tava dando pro nascimento do filho lá, dos príncipes lá, né? E interessante que um pouco antes uma jornalista falou: não, é que essa esposa do príncipe aí, que eu nem sei qual é o nome dela, é Kate não sei o quê. Kate Perry. Ela falou assim: não, ela nos deu um macho, né, um homem que vai ser nosso rei no futuro. Aí já esse repórter não tava esculhambando, né? Falando: pô, brincadeira, né? Você imaginar que tem tanta gente, tanta criança morrendo de fome, tanto problema acontecendo, e você dedica tanto espaço da mídia para o nascimento de uma criança, né, que é mais uma outra criança como outra qualquer. Aí eu achei isso interessantíssimo. Aí dentro dos comentários lá do site, né, que postou a matéria completa, que essa pessoa colocou o link no Facebook, um comentário lá, o cara citou essa lista aí, que é do... Nolan Chomsky. Isso aí, Nolan Chomsky. Que ele fala sobre as 10 estratégias da manipulação pela mídia. Mas continue aí, Harrison. Então, a primeira da lista é a estratégia da distração. Ela basicamente fala o seguinte: a televisão ela é lotada de matérias insignificantes, de coisas irrelevantes. Toda hora que você liga a TV, tá passando uma coisa que não faz a mínima diferença para sua vida. Isso para distrair o público do verdadeiro problema, dos problemas sociais, das coisas importantes, ou de matérias como ciência, filosofia, essas coisas que realmente agregam ao conhecimento das pessoas. O que você acha desse tipo de abordagem? Por exemplo, a estratégia da distração da televisão. É claro que o papel primordial da televisão é distrair, né? A gente está aqui discutindo aqui, não é o papel do visgo que a televisão proporciona, de você ficar pegado a ela ali, digamos até patetizado a ela, né? Uhum. Essa ligação simbiótica com a televisão. O papel dela é distrair. O problema está na ofensividade que isso gera, né? No conteúdo. E eu acho que de repente vai muito mais além do que isso, né? Mas você fala distrair em que sentido? Passar o tempo todo te alienando? Te distraindo? Não, essa questão de passar o tempo todo é uma questão individual de cada um. A televisão, ela, se depender dela mesma, ela passa o tempo todo tentando realmente distrair, tentando te patetizar. Então isso eu acho que cabe a cada um distinguir o que realmente é relevante e o que não é. Mas eu te pergunto o seguinte, Vamos falar aqui um pouco especificamente da TV aberta. Você está dizendo que cada um tem o critério de escolher o que quer, mas eu te pergunto, não vou citar aqui o canal, mas todo mundo já sabe de qual canal que eu tô falando, ela passa o dia todo só com programas insignificantes. E no outro canal também, programas insignificantes e alguns de comédia. Eu te pergunto, uma pessoa que não tem, digamos, TV a cabo, é uma pessoa que só tem aquilo ali, ela tem algum critério? Ela tem algum... Como é que ela vai fazer essa diferenciação se só passa aquilo? Não seria o papel da televisão ela tentar mostrar, sei lá, um outro lado? É claro que quando a televisão recebe a concessão do sinal, né? Porque, na verdade, um canal de televisão, o patrimônio, o geográfico, os canais, toda a parte técnica, enfim, toda a parafernália, é do dono, do empresário. Mas o direito ao sinal é do governo, né? Então, é quando se dá o direito de alguém usar um canal de televisão, há algumas diretrizes que estabelecem que a televisão tem um papel social. Só que esse papel é violado, especialmente pelo canal aberto. Até porque o canal fechado, ele não tem compromisso com simplesmente distrair, ele tem qualidade. Né? Ele não está tão preocupado só de distrair. Tá? Muitas vezes as coisas até não distraem tanto uma pessoa, mas ela tem uma qualidade. Ela tem uma certa pegada, não é isso? Até porque o canal fechado, ele já é para um outro tipo de público. E é um outro tipo de programação, uma programação diferente, porque também é um público diferente. Ele é economicamente diferente e intelectualmente diferente. Inclusive você vê isso até nos comerciais da TV a cabo, né? Que enquanto na TV aberta tem aquele cara gritando na sua cara, promoção do supermercado! No outro é sempre um comercial mais... um pouco menos apelativo, mais ou menos, até porque pode até ser que isso seja um paradigma, pode até que isso seja um paradigma, né? Que é o paradigma é alguma coisa alimentada com o tempo, né? E culturalmente se arrasta aquilo por anos, a fio, décadas, centenas de anos, o paradigma. O paradigma é de que o pobre ele é espalhafatoso. E tudo que o pobre faz é espalhafatoso. Até mesmo por uma questão cultural, né? Enfim. Uhum. Então, até, como ele disse, até os comerciais do canal fechado são mais suaves e delicados. Tem até comerciais de televisão, comerciais de perfume no canal fechado, que eles são na própria língua em que gerou o perfume. Agora é o seguinte, eu acho que o canal aberto realmente ele é um canal com que gera programação fútil, né? Ele gera programação em que você não tem muito o que pensar, mesmo que tivesse, não tem o que você pensar sobre aquilo. Rapidinho, você até ainda não falou, mas como você é o que mais fala sempre, vamos deixar você por último. E até complementando o que você diz, que a gente fala sempre aqui, o canal passa o dia todo passando novela. E quando não é novela, são programas com os atores dessa novela. É o tempo todo querendo te... Mas a coisa que tem que ter em mente, né, o problema que tem que ter em mente, né, é que a gente está discutindo aqui é uma estratégia elaborada, né, com o intuito justamente disso, de você tirar alguma vantagem de alienar o público, né. Você está lá com um objetivo de ter um estilo de programação, um estilo de produto, você vender um estilo de produto, já com essa ideia de você alienar o público, tirar o foco do público. Quer dizer, deliberadamente. Exatamente, isso aí. Você tem aquela pré-intenção. Isso aí, é aquela coisa assim. Mas tem uma intenção prévia do que vai acontecer. Isso, vamos deixar o público burro para a gente conseguir manipular ele. A gente tem um exemplo disso? Tem, agora tem essas manifestações aí, que se usou muito, foi propaganda da Copa das Confederações. É bom lembrar que, quando o Brasil foi campeão, você praticamente não falou mais de manifestação. Mesmo que elas estivessem lá ocorrendo, não falaram. E por falar de estação, teve uma época que falar de crime não era algo tão comum, tão cotidiano, rotineiro. Uhum. Se falava de crime esporadicamente, às vezes, né? Uhum. Então, hoje em dia, a televisão aberta, ela fala de forma exaustiva de crimes. Por exemplo, o SBT, por exemplo, fala o milagre e o nome do santo. O SBT, por exemplo, ele tá muito pautado nisso, no crime. Uhum. É muito quando a gente começou a assistir, era assim, quase que 4, 5, 6 matérias seguidas falando de crime. Mas eu lembrei de um livro, não sei se foi do Leonardo Boff ou do Frei Beto, que eu li em 80, é uma coisa que eu nunca mais esqueci. De que há uma intenção, como você disse, deliberada, ou seja, uma coisa premeditada, com aquele foco, de fazer com que é o seguinte, na medida que você mostra violência na televisão, gera um medo coletivo, uma espécie de histeria coletiva. O medo de sair de casa. Então, você fala, então se lá fora é uma selva de pedra e selvagem, uma coisa assim, chocante, por uma questão até instintiva, de autodefesa, eu vou ficar aqui no meu sofá que é mais seguro. Na medida que você fica em casa, você então se torna um espectador vitalício da televisão. É, isso lembra até o filme Laranja Mecânica, do tratamento do Lodovico, né, Alex, o nome dele, né, ele fica lá exposto ao programa contínuo, que é justamente para isso, para programar o sujeito, para ele ter nojo, reação à violência, né? Então aquilo ali provoca nele uma reação. A televisão, basicamente, aqui não tá fazendo isso com a gente. Então você tá provocando. Que tá, né? É interessante então, você. Tá fazendo, tá provocando aquela reação, aquele espasmo lá, e a gente se vê obrigado a ficar sentado diante dela pra não sofrer isso. Mas o engraçado nisso, engraçado que a televisão aberta, ela inverte os papéis. Por exemplo, o que tem de mais ou menos cultural e que desperta o espírito crítico do indivíduo é o canal fechado. Exatamente o canal de pessoas que têm dinheiro, que estão numa pirâmide social mais elevada. Então ele não está muito preocupado com alguns problemas sociais. É interessante destacar isso, porque há pouco tempo foi aprovada uma lei que agora obriga os canais, né, principalmente de séries americanas, aí, a ter conteúdo nacional, né? Então, é interessante falar isso, porque agora que a TV acabou e a TV por assinatura, ela está se tornando algo, por assim dizer, né, da grande massa também, é interessante você imaginar que agora vai se produzir, vai ter produto de massa para esse público também, né? Você vai imaginar que a gente pode imaginar que é o governo metendo a mãozinha também aí, entendeu? Para manter o programa de tornar as pessoas estúpidas de forma cada vez mais ampla. É porque aquilo, né? Aquele velho clichê, aquele clichê mais que é inevitável falar. O governo não quer que você pense, não quer que você seja inteligente, senão você se rebela contra ele. Então, ele quer mais que você fique em casa mesmo sendo emburrecido. É por isso que tem sempre aquele conchavo das mídias com o governo e chega, tá muito alongando muito, vamos partir pro próximo assunto. Segundo ponto aqui, que aqui está dizendo aqui na lista, criar problemas e depois oferecer soluções. Esse método também se denomina problema-reação-solução. Eu não acho que a mídia crie problemas, mas com certeza ela exacerba o problema que apareceu. Por exemplo, ela começa, como você falou, Jean, inflamar, a botar palha na fogueira, botar lenha na fogueira, e depois ela se beneficia de novo, mostrando, fazendo entrevistas e fotos e tal. É claro. Mas eu não acho que ela seja um criador de problema, mas com certeza ela é um fogo de palha Tecnicamente ela não cria o problema em si. Mas se bem que ela põe lenha na fogueira e põe gasolina na fogueira para que aquele problema se exacerbe, ele se torne maior. E depois, em contrapartida, se faz de vítima, quase que dessa forma. Por exemplo, quando houve aquele caso da menina que foi jogada do prédio, o cara pegou pelo braço do prédio em São Paulo, a televisão colocou uma parafernália de câmeras, um circo, para que tornasse espetáculo aquilo. Ou seja, ela estava tentando mostrar que foi uma violência e que depois a própria violência serviu como álibi para exigir mudanças de leis ou até mesmo entrevistas com pessoas especificadas ligadas à lei, ligadas à autoridade, ligadas ao poder legislativo, discutir leis que... Então mais ou menos isso. Você alimenta, a televisão tirou proveito daquilo. Né? E depois ele, até em alguns canais, a própria televisão depois mostrou advogados, pessoas ligadas à lei, a Estatuto do Menor, a crimes hediondos. Então ele se alimentou daquilo, tirou partido daquilo, com seus comerciais, com seu Ibope, e depois então houve uma inversão de papéis totalmente, que foi cobrar uma coisa que ela usou como espetáculo, que ela só queria tirar partido daquilo. Concorda? Exato. Então, nesse sentido sim, né? Interessante. Nesse sentido sim. Interessante que ali dá a entender que a própria mídia cria problema. Eu acho que é mais a questão da exploração mesmo, principalmente aqui no Brasil, né? A gente imagina mais a questão da exploração, mais ou menos aí tem talvez uma década, talvez, que esses programas justamente de criar espetáculo em cima da tragédia dos outros se tornou popular, infelizmente, aqui no Brasil. A gente tem, vou dizer todos os canais, só na Poderosa que eu acho que não tem, assim, da maneira como é feito, mas você tem praticamente nos outros, todos os canais abertos, você tem programas assim, né, que criam de fato um espetáculo com a tragédia alheia. Eu sei que tem um programa que começa lá por volta das 9 horas da manhã. Sônia Braga. Não, 9 horas da manhã. Não é isso, não. Na concorrente, a do pastor. E vai até 1 hora, 2 horas da tarde, com o mesmo tema. Eles mostram, remostram, mostram o defunto lá e mostra mesmo. Eu acho isso ridículo. Né? Você tá tão... Pô, mas o dela também tem isso, cara. Outro dia eu tava... Não. Zapeando os canais e tinha lá, o cara morreu aqui, veja, Aí, nessa cerâmica, nessa quina, ali, né? Nessa quina. Aí ela, meu Deus, ele morreu aí mesmo? Ele, sim, ele morreu aqui, veja, dê mais um close. É. Não, foi terrível uma vez, que a pessoa lá acabou de perder o filho, aí o cara, e aí, como é que você está se sentindo? Pô, mas isso aí é pergunta básica do jornalismo, cara. Quando você faz faculdade de jornalismo, você aprende que tem que fazer perguntas idiotas, cara. Não, sacanagem, não, cara, pô. Isso é igual o Faustão, a vez do Faustão dando entrevista para Rolling Stone, ele, o cara pergunta, mas por que você faz aquelas perguntas idiotas para os entrevistados? Aí ele responde assim, não, é que meu público não entende direito. Então eu faço isso pro público entender. Vá pro cacete! Pô! Deixa eu ver o que Pedro Bial pensa do Big Brother, que é uma bela merda. Ele disse isso ao Viver Cores. É, sim, sim. Com todas as palavras possíveis, ele explicou que aquilo é uma droga. Sim, sim, sim, mas, pô. E ele é jornalista, né? Ele inclusive disse o Boninho, isso. O Boninho falou isso, né? Boninho no programa do. É. Agora, é, se você perceber, tudo é uma questão mesmo de cultura, né? Quer dizer, o indivíduo, quanto menos. Quanto, não está se aqui tentando dizer que alguém é melhor ou pior do que ninguém, pelo fato de ter cultura, ser acadêmico, não. A gente tá falando aqui da questão da percepção de cada um, né? Sabe que você é rico. É do espírito crítico. quer dizer, o indivíduo que chega em casa desgastado, pode encarar um trem, depois de passar mal, depois de comer, de ganhar a merreca que ele ganha, é ferrado. E espado pelo patrão, sem perspectiva de vida, parou no tempo, que só cria filho, aquela coisa toda, aquela rotina toda atabalhoada, né? O que ele tem, o que ele vai fazer quando chegar em casa é assistir a coisa mais simples possível, de mais fácil digestão. Gestão, mas aí você está pensando igual a mídia pensa. Não, é isso que eu estou dizendo. Eu ia dizer o seguinte, para concluir, que tudo isso, como eu falei, não é querendo desfazer, eu até falei antes, para concluir. É uma questão cultural, é uma questão das pessoas não terem cultura, não terem espírito crítico para avaliar isso. Basta ver para a programação da Rede Globo. Basta você ver. Da novela, não, basta você ver isso, o Ibope das novelas. Não, calma, antes de a gente chegar no Ibope da novela. Como é que as novelas são organizadas na Rede Globo às 18h, geralmente são temas históricos ou são coisas assim, abre aspas, mais educativas. A novela das 6. Aí depois vem o jornalzinho, depois vem a outra novela, que geralmente ela vem com um tema mais engraçado, mais leve, que é justamente a hora que eles acham que é o público lá, o público-alvo deles está ali, são jovens lá, aquele pessoal que vai gostar de uma coisa mais leve. Aí foi justamente nessa época que surgiu o Kubanacan, essas coisas, Uga Uga, essas novelas mais engraçadas, estão tudo nesse horário. Aí você passa para a novela das 9, das 8, das 10, da meia-noite, lá que é geralmente a hora da novela da sacanagem, porque as crianças já foram dormir, só ficou os adultos, eles botam a sacanagem, que é o que os adultos gostam de ver. Então, a organização da novela tá ali como eles estudam, eles veem como é que a pessoa pensa. É, por exemplo, tá ali, tá jogada ali pro público ver, o que o público gosta de ver. Essa sacanagem aí que a Globo bota lá. Eu não sei qual a intenção da Globo dividir por faixa etária, que até os comerciais também são divididos por faixa etária. Isso. Mas pra mim, pessoalmente, eu acho que é uma merda, sim, é colossal. Não, em qualquer hora que você ligar... Novela, para mim, merda, né? É uma merda colossal, é uma droga que ela sempre foi... A televisão sempre, especialmente a Globo, ela ficou rica em cima disso. A novela nunca passou de um ópio. Porque há 50 anos que a Globo produz novela, tem que falar da Globo porque é nave mãe, não tem como deixar. Porque a Globo faz novela em larga escala, tem uma cidade só para isso e exporta novela. Por favor, Globo, não nos processe, nós te amamos. Não, mas a Globo exporta. Por que a gente não tem dinheiro? Globo, se quiser processar, desce. A Globo exporta novela, ela exporta novela. Uhum. Escravizaura, e agora vamos fazer um remake, né? Quer dizer, uma regravação agora de novela, agora, enfim. Eu acho que a novela, para mim, seja lá qual for, em que horário tenha, não passa de um ópio. Pra você, enfim, né? Nem vou dizer que é pra enganar. Não, cada um vê o que quer ver, mas que no fundo, tem gente até que vê de forma consciente e gosta. Mas que é um ópio, é uma droga que enfeitiça e tira realmente a sanidade da maioria das pessoas. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim. Voltando aí, o terceiro ponto é o seguinte, a estratégia da gradualidade. Ela basicamente diz o seguinte, para fazer com que uma medida que é inaceitável se torne aceitável, vamos lá dizer, pela cultura, pela política, pelas pessoas que estão lá, basta aplicá-la gradualmente, como se fosse um conta-gotas. Por exemplo, em vez de você dar de cara com a pessoa, você vai aos poucos ali, como diria o nosso amigo Christopher Nolan, fazendo Inceptions. Aos poucos você vai colocando aquele tema ali, aqui, ali, vai só devagarzinho. Vai te preparando. Então, alguns de vocês concordam ou discordam? Olha só, eu só queria fazer uma pequena observação. Quando tudo que foi dito ali fez parecer que tudo que foi dito ali foi uma coisa ruim. Não foi isso que fez parecer? Como assim? Gradualidade? É, fez parecer que... Ali fez dizer o seguinte, que a mídia, muitas vezes, ela, algumas coisas que aconteceram durante décadas ou durante o tempo, tem uma certa cronologia, que nada acontece no mesmo, ao mesmo tempo, não é isso? Então, enfim... Então, peraí, antes de você continuar, me dá um tempo só para explicar uma coisa. O que a gente está falando aqui, que essas 10 leis, que a gente vai chegar lá passo a passo, falam que a mídia usa para manipular. Mas manipular é ruim? Nem sempre. Por exemplo, um pai vai lá, vai guiar o filho vai querer atravessar a rua correndo, o que o pai vai fazer? Vai pegar a mão do filho. O filho vai, alcança a maioridade, ou uma idade um pouco maior, já pode sair sozinho. O que o pai começa a fazer? Fala, não, meu filho, não faz isso, porque senão você vai se dar mal. Não aceita maconha, não fuma, não aceita presente de estranho, não conversa. E começa a botar terror na cabeça do filho pra ele não fazer isso. Ele tá, não tá manipulando o filho, tá manipulando o filho. Mas é bom ou não é? É bom, lógico, todo mundo que aceita os conselhos dos pais vivem mais. Até a Bíblia diz isso, lá todo mundo diz isso, psicólogo diz isso. Então manipulação nem sempre é ruim. Você vai dizer, não, mas não pode, a pessoa tem que ter liberdade. Mas a verdade, meu amigo, que nem sempre é ruim. O que a gente está discutindo aqui é isso. Se essa manipulação é boa ou ruim... Vou te dar, vou dar um exemplo aqui. A novela das 10, que nem você citou agora há pouco. A novela, ela prega que... Ah, a mulher ficou independente financeiramente, a mulher começa a dizer assim... Ah, vou largar meu marido, vou arrumar um garotão, não sei o quê. A novela passa anos e anos e anos falando isso, até que chega um ponto que, querendo ou não, as mulheres vão começar a inconscientemente, ou talvez até conscientemente, começar a concordar com a ideia que a novela impôs, que é, por exemplo, uma coisa ruim, que é desgraçar casamentos, outra coisa ruim, que são jovens fazendo merdas por aí, pegando tudo quanto é com a mulher, não sei o quê, de piranha. O problema não é ser namorador, o problema é a piranhagem. A novela começa a falar que esse tipo de coisa é boa, que esse tipo de coisa é maneiro, que a vingança é uma coisa maneira, nossa. Que moralista. Não, não é moralista. Aí a novela começa a dizer isso aos poucos, até que todo mundo acha isso normal. Ah, é normal os casamentos se acabarem. Ah, hoje em dia tá muito fácil ir lá e se divorciar. Ah, olha aquele garoto como é galinha. Aí o pai vai lá e diz, ih, meu filhão, tá pegando todas as mulheres. Concorda comigo? Eu tô falando desses pontos negativos que são colocados tantas vezes que as pessoas acabam levando como se fossem normais. Você quer ver uma coisa simples? Quantas vezes você não lembra aí de moda que foi colocada na novela? Você tem, eu lembro da novela, que tinha uma personagem, que era o personagem da novela já era descrita como uma galinha, mas ela usava uma tiara. Na época a tiara tava fora de moda. E você, de uma época pra outra, começou a ver uma opção de menininha usando tiara na cabeça. E onde você encontrava a tiara? Na merda da novela. Então você vê uma coisinha simples, uma tiara, uma opção de menininha usando. E a personagem que usava na novela, a própria novela descrevia ela como uma vagabunda. Então, tipo assim, uma coisinha simples, de nada, você vê que as pessoas começam a se adequar a isso. E se você for parar pra ver, tipo, se comparar com os temas que as novelas abordavam lá nos anos 80, nos anos 90, que eram tabu naquela época, eles foram colocando lá paulatinamente. Hoje em dia é tudo normal, tanto normal, na vida pessoal normal, das pessoas. O que você vê algumas mulheres dizendo outros dias, ah, já é fácil separar, vai lá no cartório se divorcia e tal. E você vê que a novela que mais prega é isso, é divórcio, é... Vou me separar, agora sou independente financeiramente. Concorda comigo, Jânio? É claro que ela muda. Porque a novela, ela vai colocando... Ela não só muda padrões, como ela distorce padrões, né? Exato. Ela distorce. Eu acho que isso é feito de forma consciente. Ela distorce mesmo. Vamos ser sinceros, sem querer ofender ninguém. Lá na TV Globo, houve um tempo, até quando eu ia na TV Globo, passei quase 10 anos na TV Globo, eu ia buscar Globo Repórter lá. Tinha uma pequena casa lá, que é onde alguns escritores escreviam novela. Mas se você reparar, eu vou falar uma coisa que ninguém fala, se você reparar, a maioria dos escritores, isso é, eu não tenho dúvida nenhuma quanto hoje é terça-feira, a maioria dos escritores, eles são pessoas solitárias. Mas hoje é quinta-feira. É, tá, melhor. Então, a maioria dos escritores, a maioria dos roteiristas, dos escritores de novela, eles são pessoas muito solitárias. Vivem a questão da estrutura emocional, a questão da estrutura, eu nem vou dizer moral não, que aí também é exagerar. Mas a questão da estrutura afetiva, da estrutura familiar, é muito esfacelada. E até na Bíblia, sem querer ser teológico, né, falando que a boca fala quando o coração está cheio. Exato. Então, normalmente, o cara, como você fala? Eu falo assim, esse filme aí é daquele diretor de cinema, porque eu conheço o cara. Então, o cara pensa assim, ele fala, ah, se esse filme é desse diretor, eu vou gostar, porque é dele. É igual acontece com um escritor de novela. Então, uma boa parte dos escritores de novela são pessoas que têm uma vida afetiva estilhaçada. Estilhaçada, afetiva, emocional. Então eles tendem a passar isso pro roteiro. As épocas em que a TV Globo tinha as melhores novelas que já existiu, em que realmente eram novelas que falavam de valores. Se bem que o próprio mundo mudou por si, né? Era na época da Jeanette Claire, Dias Gomes, que eram pessoas que eram pessoas bem casadas, serenas. Isso você não tem como negar. Que cada um dá aquilo que tem dentro dele. Quem dá o que não tem é ladrão. Normalmente as novelas hoje, elas nem têm um nome. Por exemplo, Sangue Bom não quer dizer nada. Então não há uma pauta a seguir, nem uma direção. Sangue Bom é qualquer cachorro, qualquer babá, qualquer coisa. Correto? Então as novelas não têm mais um tópico, porque o tópico é de acordo com o Ibope. Se é de acordo com o Ibope, é a Labangu, é o Vale Tudo. Baseado no universo particular de quem escreve. O quarto tópico é o seguinte, estratégia de diferir. Ou seja, é uma maneira de fazer com que uma decisão também impopular seja apresentada como dolorosa, porém necessária. Ou seja, dizer assim, pô, tá acontecendo, mas fica tranquilo que vai melhorar e o futuro vai ser bem melhor. O que vocês acham disso? É como se fosse, quando acontece muitas vezes aí que eles marram pro... Eles prometem, não, daqui a um ano o imposto vai aumentar. Aí vem um ministro falando, não, o imposto vai aumentar, mas vai melhorar a educação, vai melhorar nisso. Aí a televisão mostra, ela faz uma matéria com o repórter, fala, olha como a educação tá maltratada. Mas com esse dinheiro que vai entrar agora, tudo vai melhorar. Aí você vai e fala, mas que merda, mais um imposto, mais meu dinheiro tá indo pra casa do caramba. Aí daqui a pouco, daqui a um ano, você já tá aceitando tudo e tá falando, não, agora vai melhorar. Aí daqui a pouco você começa a pagar e nem percebe. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Quinto tópico aqui, dirigir-se ao público como criatura de pouca idade. Isso aí, a gente nem precisa dizer que é só ligar a televisão que vai estar lá o comercial do Dolinho, que a gente outro dia tava zoando aqui no comercial aqui, no podcast. Ou seja, tratar pessoas como se fossem débeis mentais. Tobinho, seu Dolinho, seu amiguinho. Ou seja, você usa de argumentos, de imagens, de projeções totalmente infantilizadas para fazer a pessoa consumir. Porque quanto mais você trata aquela pessoa como idiota, mais ela vai ter perspectivas idiotizadas. Concorda com isso, David? Parece fazer muito sentido mesmo isso. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas realmente faz muito sentido. Porque é o seguinte, eu me lembrei agora de um negócio que aconteceu lá no trabalho. No trabalho, a gente sempre bebe, porque eu não sou chegado muito a refrigerante, mas o pessoal lá sempre compra o mesmo refrigerante. Aí, um belo dia, alguém teve uma bela ideia de dizer assim, pô, vamos mudar hoje, cara. A mesma coisa a gente pega o tempo todo. Aí o outro chegou cantando. Vamos comprar o Dolinho, nosso amiguinho. Aí todo mundo, pô, esse refrigerante é muito ruim. Mas o dinheiro tá pouco, vamos nessa. Ou seja, existe uma porrada de refrigerante que é barato, que é baratinho. Mas o cara foi naquele do nosso amiguinho. É engraçado o seguinte, quando eu já assisti muita aula de publicidade lá no Bennett. Aí é engraçado que a coisa na propaganda, ela é tão... Ela é tão absurdamente magnética e pretensiosa que o comercial para os alunos de publicidade ele é passado com som, todo mundo calado, e depois é passado sem som, para saber se realmente as coisas se encaixam. O professor depois te pergunta o que realmente você achou. Você vê o som, o argumento, e depois o som é passado para toda a turma de novo sem som. Não, depois o comercial é passado sem som. É sem som, para que você veja que se de fato... a imagem, o enquadramento, enfim, tudo ali foi pro seu subconsciente, que na verdade é isso. E se realmente tocou você, que era a intenção da propaganda, né? Ou seja, nada que ela faz é acidental. Outra coisa engraçada que a propaganda usa também é as mensagens subliminares, né? Como eu costumo dizer. Você sabe que na linguagem psicanalítica, ou freudiana, água... Na linguagem onírica, ou seja, dos sonhos da psicanálise, a água está sempre ligada a sexo. Alguns comerciais de televisão, ele tem água no final, chuva, que, segundo Freud e as teorias freudianas, tinha os sonhos que envolviam água tinham a ver com sexo. Mas você acha que o povão... Só tem uma coisa a dizer. Não, eu sabia disso, mas é o seguinte, você acha que o povão sabe disso, mesmo inconscientemente? O povão, ou o varredor de rua, ou o Ike Batista, todos os dois têm subconsciente, não é diferente. Subconsciente é o depósito... Voltando aqui, porque depois desse coice aqui... Olha só, então... o subconsciente ele é igual para todo mundo, é o id, é o depósito de o id é o depósito mais primitivo que existe, enfim, deixa para lá. Mas então é o seguinte, então muitos comerciais, tinha um comercial, eu vou ser rápido assim, tinha um comercial da West Top, hoje também usam isso muito, chuva, do West Top, que o indivíduo vinha com uma calça jeans, o cara vinha com a menina na moto, tal, tal, aí quando chegava embaixo, assim, da porta da casa, do apartamento dela, eles começavam a brigar, não sei porquê, os dois começavam a discutir, aí ela saia da moto correndo e ia embora, ele chamando ela, e ele de calça jeans, e ela subia e ficava de olho olhando pra ele, e ele ficava aqui ligando do orelhão pra ela descer, e ela não descia, e de repente começava a chover. Então é isso, então a linguagem subliminar da publicidade, em que a água, na verdade, ali era sexo, o futuro sexo, entendeu? A publicidade usa muito disso, que é o mimo. Por exemplo, você bota gasolina no posto Shell que você ganha o ursinho, rosinha. Aí você vai lá botar gasolina só pra ganhar o ursinho, rosinha. Inclusive já o comercial, né, que vem um cara, aquela coisa ridícula, o cara com a touquinha de ursinho, dizia assim, eu sou não sei quem, leva pra casa. Ou seja, é aquilo que a gente tava falando agora de idiotizar a pessoa, né? Falar como se fosse um débil mental. Não, é interessante falar isso, falando isso agora, eu lembrei da propaganda das telefônicas, né? Essa de empresa de telefonia. Tem a mais poderosa delas aí, ela sempre botava a criancinha bonitinha, lourinha, lá pra fazer a propaganda. Oi! É. Aí teve uma concorrente que, pra zoar, né? Botou um marmanjo velho lá agarrado e falou, ui! Zoando justamente isso. Realmente, você para pra pensar, é isso aí mesmo, né? É isso mesmo. O engraçado também da força, quando a gente fala de publicidade, a gente também tá falando de televisão, né? Porque uma coisa tá intrinsecamente ligada à outra. Uhum. Televisão e publicidade não existe, uma coisa sem outra, né? Exato. Pois é, a gente começou falando de infantilização e calma, mas pronto lá. O sexto tópico fala um pouco disso que você tava falando aqui agora, que é utilizar de aspecto emocional muito mais do que reflexão, porque isso permite abrir uma porta de acesso ao inconsciente para implantar ou injetar ideias, desejos, medos, temores ou compulsões, ou seja, induzir as pessoas, que é exatamente o que você estava falando agora, usar de aspecto emocional. Isso tem muito a ver com o que você falou agora, né, Jânio? Interessante você citar isso, é porque o agir sobre lógica é sempre tido como uma coisa ruim. É interessante citar até o filme Star Trek, né? O primeiro dessa nova imaginação, reimaginação dele, né? O Spock dando conselho, o Spock velho dando conselho pro Spock novo lá, né? No futuro, haja mais pela emoção, menos pela lógica. É interessante que você vê isso o tempo todo, né? Você colocar que a pessoa que age pela lógica, usa a lógica, é uma aberração, é um monstro. A vida tem que ser levada pelo coração, pelas emoções. Não, a vida tem que ser levada pelas emoções, não. O Spock falou isso? O Spock velho, o Leonardo Nimoy falou pro Spock novo, o Zachary Quinto, no final do filme. Que Spock filme, merda, hein, cara? No primeiro filme, aquele que você viu a reimaginação, acho que é de 2010 o filme, ele fala assim, 2009, ele fala, ó, no futuro, né, seja mais humano e menos vulcano, né, ou seja, haja mais pela emoção do que pela lógica. É interessante falar, destacar isso, né? Porque, embora seja necessário, principalmente para o personagem, existir um equilíbrio, né? Senão, realmente, ele fica muito distante da realidade, porque ele basicamente vira um robô, né? Você não tem emoção. Mas você imaginar que, se você guiar suas decisões pelas emoções, você fica mais... A tendência de você cometer erros é muito maior, né? É, você claro, agir só age emocionalmente, você só faz merda. Exato, você não consegue enxergar as coisas direito, né? Mas a verdade é que a gente só consegue agir pela emoção. Aqui, o sétimo ponto, ela fala o seguinte, manter o público na ignorância e na mediocridade. Fazer com que o público seja incapaz de compreender tecnologias, continue sendo mantido naquele curral, né? Mas aí a gente entra no outro ponto também. A TV, é a TV que realmente mantém o público na ignorância? Não seria problema do governo, do sistema, da melhor educação? Engraçado. Planejar mais as organizações... Antes de dar um prosseguimento, eu vou citar aqui um episódio, que é um dos episódios mais fantásticos da Família Dinossauro, que eu lembro. Acho que só perde pro Dia da Geladeira, que é igualmente bom. Não sei se vocês assistem a Família Dinossauro. Já, a gente tem essa série aí, igual, muita coisa. É o episódio do que o Homer... Não! O Homer? Opa, Homer! O Dino. Não. O Dino vai trabalhar, ele vai trabalhar lá também com o negócio de acho que televisão. E a televisão... Por influência, acho que da Charlene, eu não lembro muito bem, não sei se eu tô confundindo com o Simpson, mas esse episódio realmente da Família Dinossauro. A televisão começa a apresentar conteúdo de qualidade. E qual o problema que acontece? O público começa a ficar inteligente e para de assistir televisão. Isso também já aconteceu nos Simpsons. Aí eles desligam a televisão e vão pra rua, vão viver uma vida mais significativa, Entendeu? Aí qual a consequência? O Dino é mandado embora porque a televisão tá perdendo audiência. Ela volta com a programação chula de novo. Aí o público para de fazer coisas inteligentes e volta a assistir televisão de novo pra continuar sendo burro. Até você acha, algum de vocês já parou pra pensar que a televisão, a mídia, ela tá sempre... Eu vivo falando isso aqui o tempo todo com o Jânio. Você não acha que a mídia tá sempre de conchavo com o governo não pra manter as pessoas emburrecidas? Que eu acabei de falar agora, manter as pessoas no curral, manter as pessoas animalescas, manter as pessoas na idiotização. Você não acha que o fato ela tanto ganha tendo programação de baixa qualidade como também tá ajudando o governo a manter as pessoas idiotizadas? Não acha que existe um conchavo entre governo, sistema, televisão, não? Olha, eu vou tomar frente pra fazer assim, um breve comentário. Você fala muito, por exemplo, na época do Lula, tava disputando com o Collor, que pra muitos foi o maior presidente de todos os tempos, o Jânio concorda comigo. Mas nem se eu tivesse drogado com rachixe. Disseram que a Globo influenciou muito na decisão do grande público a respeito do Collor. Mas também a Globo veio depois pra juntar na hora que tava batendo o defunto, pra juntar na hora de dar a surra nele. É, porque depois de ler o morto, vamos gostar, né? Tirou partido agora que ele tá. É interessante também que parte da mídia também fez um processo semelhante na época do Lula e a época lá que eles estavam tentando derrubar o Lula na época do Mensalão. Eu lembro que comentou-se muito isso. Que a mídia tava querendo ganhar força ali de novo por derrubar o presidente, conseguir derrubar o presidente. É interessante citar esses fatos porque justamente passa por isso aí. Será que a mídia realmente trabalha com o governo ou ela joga no time que tá vencendo? Não, honestamente... Eu acho que são os dois. Honestamente, eu não vejo assim que seja assim com esse determinismo todo. Não acho mesmo. Eu acho que em alguns momentos sim, em outros momentos... Ah, nós temos canal de televisão aqui, já que a gente tá com televisão, que você vê que eles são quase que imunes. Quer dizer, quase que isentos. Você vê, por exemplo, o SBT, a Band, você não vê a Band puxar base da passadinha nenhuma. Você não vê mesmo. Por exemplo, a TV Cultura é uma TV estatal. A TV Cultura tem um canal que a gente assiste, que é o Roda Viva, na segunda-feira. E ali ele recebe pessoa do PT, do PSDB, recebe todo tipo de gente, partido e ideais, entendeu? Então, eu não acho que... Mas a TV Cultura não tá pro grande povão. A gente Não, tá dizendo o seguinte, a tele... Não, sim, separar o canal fechado... É porque por mais que a TV Cultura seja o canal aberto, mas eu queria ela só pega pra quem, por exemplo, tem paranoico... Paranoica... Quem tem paranoica sou eu. Quem tem parabólica, ou pra quem mora no morro, que as ondas chegam mais facilmente. Que a TV Cultura chega com a imagem ruim na casa das pessoas. Eu acho que muitas vezes também a televisão muitas vezes, ela também... É incrível dizer isso, né? É impensável dizer isso. Que a televisão, às vezes, ela é injustiçada. Por exemplo, você às vezes vê um partido... Não vamos falar de partido, vamos falar da política. Mas um partido, não precisa dizer o nome... fazendo determinada coisa em que ele mesmo cavou seu próprio buraco. E a televisão tem o papel de informar. Então, por exemplo, como você disse, o caso do Collor, por exemplo. O Collor estava envolvido, tinha um tesoureiro da campanha dele, que depois foi assassinado, o irmão dele dedurou todo o esquema e aquela coisa toda, tal. Então, ele mesmo foi denunciado e ele mesmo seguiu o próprio trajeto, a própria trajetória, a trajetória política dele foi ele cavou a sua própria sepultura. É, mas aí também entra um... Quando agora chegou, por exemplo, o Mensalão, que o cara... Não, quando agora chegou o Mensalão, que era o que o PT comprava apoio, enfim, no Congresso, para as suas medidas serem aprovadas. Diga-se de passagem, uma coisa que sempre ocorreu, continua ocorrendo e vai continuar ocorrendo. Mas de qualquer forma, acho que muitas vezes a própria situação, ela caminha para um lado, independente de você dizer que é o que... Mas é aquilo. É igual você querer culpar a Veja por tudo que acontece. A Veja, ela tem um papel que ela costuma ter para puta merda, defender a Veja é sacanagem. Não, não estou dizendo, ela também tem seu papel às vezes. Peraí, rapidinho. Mas aí também tem aquilo também, né? É, se você tá vendo o óbvio, você não vai ficar do lado daquele cara ali. Ó, é o seguinte, eu vou te apoiar, aí vai ter aquela uma mão lava a outra, eu te ajudo, me ajuda de alguma forma, tal, tal, tal. Aí depois que o cara cavou a própria sepultura, a televisão vai lavar as mãos dela, dizer assim, eu sou a mídia e eu sou neutra, a partir de agora eu só vou informar. Mas na verdade o que ela tá fazendo é se valendo também da queda do cara, porque o cara cavou a própria sepultura. As pessoas sabem que se a própria TV, se o cara fez um monte de merda e a TV continua defendendo ela, as pessoas vão começar a desconfiar. Você não acha que ela simplesmente tá dizendo assim, não, peraí, já que esse cara fez isso, a partir de agora a gente vai levar pro outro lado, que é tomar partido disso. Por exemplo, o Datena, né, ele, uma vez eu vi o Datena falando da entrevista, dizendo que, né, na ditadura militar a Globo dava receita de comida, né, de estrogonofe na televisão, na hora do Jornal Nacional. Eu te pergunto, cara, o que, é que ela ia fazer? Ela ia falar assim, vamos, meu povo, vamos lutar contra a ditadura militar. Você acha que ela ia fazer isso mesmo? Eu não ia fazer, cara. Não vai fazer. Nenhuma imprensa no mundo vai fazer isso. Você tem lá um jornal lá ainda, alguém que vai fazer isso. Mas, cara, o destino desses caras é um só. O cara vai levar porrada pra cacete, vai preso. Quando não morto, vai ter que deixar o país. Então é uma empresa que... Qualquer outra emissora é uma empresa que tem um objetivo certo. Ganhar dinheiro. Lucro. Como sempre, todos nós fugimos da pauta a todo momento. Vamos pro oitavo tópico. Acho que isso é um fluxo de inteligência. Ou não. Ou não. Pelo contrário. Próximo tópico, joga a vinheta aí. That's what I thought, me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me. O oitavo tópico é, fala sobre estimular o público a ser complacente com a mediocridade, ou seja, promovendo a crença do público em coisas estúpidas, como moda, vulgarização, coisas incultas, como eu falei aqui no começo do programa, que é o tempo todo, além das novelas, com programas... Reality shows, programas que falam dos atores das próprias novelas. Eu acho que o primeiro... Dá importância, o que não é importante. O primeiro Big Brother, eu acho que ele foi de 2002, 2001. E desde que aquela bodega... Na verdade, o primeiro reality show mesmo foi o No Limite, na Globo, assim que eu lembro, e depois veio a Casa dos Artistas na SBT, isso na TV aberta. Aí depois, cara, a Globo veio com o Big Brother e essa porcaria se relaxou de uma forma que você acabou totalmente a criatividade. Antes ainda você havia um desejo de criar algo diferente, embora muitas vezes os programas se resumissem a programas de auditório, né, igual o estilo que a gente viu hoje do Faustão. Mas ainda havia um desejo de se criar algo diferente. Por exemplo, toda temporada você tinha um programa diferente lá, tinha um negócio diferente que esse cara tentava fazer pra ver se conseguia o público. Mas essa merda de reality show se alastrou de uma forma que, cara, todo ano tem um reality show novo e é basicamente isso. Você bota lá pessoas que estão dispostas a vender a própria alma, ou melhor, a alma da mãe, pra ficar milionário. E isso só estimula o pior do ser humano. Entendeu? Então ele só estimula o pior, o que é de pior do ser humano. E é impressionante como as pessoas gostam disso, entendeu? Você tá chegando no nível mais baixo, sabe? Aquela pessoa ali que eles no programa toda hora falam de amizade, amizade, amizade, mas na hora que a chapa esquenta eles traem o próprio amigo. Supostamente, né? Porque isso aí é tudo roteiro, todo mundo ali tá tudo ensaiado, já. Não, já tudo bem. A gente já viu documentários que mostram que o cara entrou já sabendo que quem ia ganhar. Não, que eu acho que a edição, ela sim, pode ser feita como eles querem. Não, mas eu acho que é roteiro, eu não creio nisso, não. Eu creio que a edição é encaminhada assim, por exemplo, você é polêmico e a polêmica da Ibope, a edição vai te favorecer nesse sentido, que vamos sempre colocar seu quadro discutindo, alimentando isso, mas que há roteiro pra falar, eu acho que não. É, não, tipo assim, o desejo do Harrison, a crença do Harrison no ocultismo, na teoria do caos, na teoria da conspiração, paranoia. Ela é tão poderosa que às vezes faz ele ficar ingênuo. Porque para você pensar, você prende lá pessoas tá, agora, durante três meses, você consegue manter o pessoal atuando durante três meses? Tá, agora eu vou pra outra. Vamos citar agora, vamos fugir totalmente do padrão agora do método fosfato e cair. Agora a porrada vai começar, não, hein? E cair. Pânico na TV. Um belo dia o Pânico pega uma das primeiras pessoas que saiu do Big Brother e falou assim, é verdade que lá tem roteiro já pré-estabelecidos? A menina falou com todas as letras. Tem sim, a gente lá segue o roteiro e quem vai ganhar é o alemão. Isso no começo do programa. E quem ganhou o programa? Isso é coincidência ou eu sou paranoico? É diferente. Peraí, eu tô doido? Eu tô doido ou eu sou doido? Eu tô louco? Fico puto na minha cara. Não. Acho que uma coisa é você tentar encaminhar pra um lado, o cara é mais polêmico, ele tem mais visibilidade, ele é gostosão, como é que é? Marombadão. Então há um perfil, há um estilo, há um protótipo, é alimentado em cima daquele cara, engraçado, daquela boazuda, engraçado, certo? Que você já... Mas o que você fez pensar é que havia tudo que se dizia era decorado como se fosse um teatro, não existe. Há uma tendência para um lado, olha, você é um cara assim que é marombado, é gostosão, meio engraçado, que você citou então um você outro... é o estereótipo do que a gente quer, alimenta isso. Engraçado que ele citou um outro ponto agora, que também faz como sempre, tudo é já previamente estabelecido, óbvio, ela quer ganhar dinheiro, quer tirar partido, quer tirar lucro, a maioria das pessoas que estão no Big Brother, por exemplo, são mulheres saradonas, gostosonas, homens saradões, ou seja, e depois que sai, posa na Playboy, quase não sei onde, verdade, ou seja, isso foi uma evolução. Qualquer um pousaria, porque se é tudo boa, ele, os caras também são bonitos, qualquer um pousaria. Mas ali não tem gente, não tem gente do povão. Por mais que as pessoas gostam daqui ali, agora, ninguém. Não sei agora, como é que as pessoas conseguem agora, se identificar com um programa agora. Que não tem ninguém parecido com ela. Não, na realidade, isso é uma coisa muito, acho que, da nossa cultura, né? Tu pode ter certeza, tipo, que se você for comparar com o primeiro elenco do Big Brother, aquela coisa. Eles foram evoluindo até chegar nisso que é hoje, que é um quase pornô. Um quase pornô. Lá os caras só falam de sexo e moralidade o tempo inteiro. Mas essa questão de não há nada em comum com quem assiste, as novelas também são assim. As novelas, elas criam protótipos, criam modelos joga no subconsciente do cara a questão de você se sentir parecido com ele ou querer ser parecido com ele. A novela tem essa aspiração, né, cara? Aí você não tem muito espírito crítico, você não tem muito recursos pra você digerir aquilo, você vai no oba-oba. Concordo. Até que eu lembrei até agora de uma coisa que eu sempre, quando tô zapeando os canais assim, ou então, a pessoa acorda, café da manhã, laranja, biscoitinho, chazinho, coisinha. Cara, quem toma café da manhã comendo laranja com mamãozinho, biscoitinho, biscoito integral? Você já viu, nem que seja de relance, assim, rápido, né, tal, um flash, um relâmpago, uma pequena cena de segundos da novela mexicana, aquelas novelas, pelo amor de Deus, Deus que me acuda, esses dramalhões mexicanos, uhum. Esses folhetins, né? Uhum. Então, é todo mundo, aquelas mulheres, aquela intriga eterna, aquela coisa arrumada também, né? Você acorda já demais com o cabelo feito. Eu vou à época que Xuxa foi criticada, porque Xuxa, que no tempo da Xuxa, a Xuxa tinha o café da Xuxa de manhã, e com penetração que a TV Globo tem, né? A Xuxa botava aquele mesão. Era queijo, era suco, caramba, melão, maçã, pera, escambava quatro. Aí se imaginava assim, se questionava, caramba, Xuxa, o que se diz, né, entre aspas, digamos assim, uma rainha das crianças, do rico e do pobre, uma situação dessa, a televisão, o programa entrando na favela, uma criança sozinha, que a mãe é lavadeira lá em Botafogo, na zona sul do Rio, lavando roupa, seja lá onde for, se deparando com uma situação dessa, não tem nem o que comer direito, a mãe deixou preso dentro de um barraco, isso não existe. Aí foi quando foi mudando, mas houve essa questão, esse questionamento. Pô, mas eu também não vou dizer a verdade, tem coisa que o pessoal é muito chato também, né, cara, tipo, faz lá uma mesa, não pode fazer porque tem alguém lá que vai assistir e vai se sentir mal. Porra, se o cara vai se sentir mal, desliga a televisão, cacete. Mas uma criança assistindo, muitas vezes não vai fazer isso. Mas, cara, mas também, não, tudo bem, eu entendo o seu argumento. Mas o meu argumento foi o argumento realmente que valeu, tanto é que pararam. Não, pararam, mas tem que ter esses portadores aí da moral e dos monstros, tem coisa que é muito chato, olha, cara. O nono tópico é reforçar a autoculpabilidade, ou seja, fazer o indivíduo crer que só ele é culpado de sua própria desgraça devido à insuficiência de sua inteligência, ou de suas capacidades, ou de seus esforços. Assim, em vez de ele se rebelar, ele vai achar que a culpa é dele, né, cara? Vocês concordam com isso? Eu vou citar um exemplo rápido aqui. Você todo, tipo, de dois em dois anos, você escuta esta merda que eu vou citar. É o seguinte, ó, tá tudo dando errado porque você não soube escolher o seu candidato direito. Mas na próxima eleição, você vai conseguir. Então, escolha direito, pense bem. Então, ao invés de você ir pra rua, enforcar esses putos todos que estão ferrando com o Brasil, você fica lá na sua casa, sentado no sofá, pô, que merda, eu fiz. E ainda pensa assim, na próxima vai melhorar, tá, que nos remete ao antigo tópico. E também tem também aquela velha falácia, né, que o pessoal vai e faz assim, tudo bem, isso é errado, eu acho errado, eu teria coragem de ir pra rua, mas sou eu sozinho? E outra coisa, eu não vou mudar o sistema, afinal de contas é o sistema, é o governo. Quem sou eu pra tentar mudar alguma coisa? Querendo ou não, as pessoas sempre falam isso, né, cara? Elas mesmas se autoflagelam com esse tipo de argumento. Elas não seguem minimamente aquela metáfora do elefante e do passarinho, né? O incêndio do caramba e o passarinho ia lá, pegava água com o bico e jogava no fogo. Aí falou, elefante, caramba. Aí o elefante, você também parece um imbecil. Traduzindo, tradução livre, né? Meia imbecilizada. Que paciência essa sua, traz uma gota d'água pra apagar o fogo. O passarinho, você, com essa tromba grandona, não faz nada, né? Então, quer dizer, às vezes o cara não quer fazer a mínima coisa, porque ele acha que, como seria isso, né? Ninguém faz, eu também não faço, e a minha partezinha nem comento na rua, nem mostro sequer uma mínima indignação, porque Eu fico puto com isso. O cara não é. Assim, é uma coisa que me deixa puto da vida. É o cara que não tem a capacidade de se indignar. Porque ele pode perder tudo. Pode perder a calça, o cabaço. Tá, a, mas é aquilo. A, mas você. A capacidade de se indignar, eu não quero, eu não gosto, sou contra, radicalmente contra. Tá, mas. Eu acho aí, que pelo menos isso. Se indignar e não fazer nada é o mesmo que nada. Ah, aprendeu comigo, hein? Sério? Sempre disse isso, cara. É o seguinte, você não, peraí, você é resumido as suas ações. Por mais que você ache que você é gente boa, que você tem capacidades, que você tem opinião, que você se indigna, você não faz nada, você não tá fazendo nada. De qualquer forma, de repente a pessoa não tem um jeito pra uma passeata, um jeito pra uma discussão, um jeito pra um simpósio, um jeito pra uma palestra. Mas aí você tá, olha pra, só. Sabe, pra você uma acabou convenção. De entrar, você acabou de entrar no que a gente tava falando agora. As pessoas. Ah, de repente o cara não tem jeito pra fazer isso. As pessoas fazem o que elas têm que fazer, o que elas têm vontade de fazer. Não, faz como diria um amigo meu, a necessidade faz o sapo pular, né? Então, cara, aquela situação, isso aí já vem, aquela coisa da desculpa, né? O cara já vem com a desculpa. A mídia prega isso, que o povo é miserável, que o povo é burro e que o povo não consegue fazer nada direito. Aí o povo escuta a mentira, escuta falar a verdade. Diz que é verdade, né? A gente tá na merda mesmo, então não vamos como fazer isso. Como diria Hitler, mentiras são repetidas até que se tornam verdade. Exato. Aí o cara fala, não, é verdade mesmo, então a gente vai continuar aqui sendo ferrado, porque a gente não vai conseguir fazer nada direito, a gente não vai conseguir consertar esse problema, então vamos continuar aqui na merda, sentadinho, porque tá bom, porque tem futebol na televisão. Pô, e tem samba. Igual e quando eu fui lá no protesto, eu tava no trabalho, o cara falando mal do protesto. Ah, que esse povo aí, essa cambada de baderneiro, não sei quem, não sei o que lá, falando. Aí eu falei assim, ah, eu tava lá ontem. Aí tu acha que tu vai resolver alguma coisa, Harrison? Eu falei, porra, e você tava em casa fazendo o que ontem? Vendo novela? Pelo menos eu tava lá na minha, com a minha família, não tava saindo pra baderna. Tu acha que tu vai resolver alguma coisa? Tu acha que esse povo aí vai resolver alguma coisa? A gente sabe que tá errado, mas não vai mudar mesmo? Aí eu, porra, esse tipo de pensamento, é claro, não vai mudar, né, cara? Então é isso. Você fica aí na sua, não vai mudar mesmo. O último tópico aqui, que é conhecer os indivíduos melhor do que eles mesmos se conhecem. Ou seja, é aquilo, com o passar do tempo, a evolução, que é a evolução da ciência, a gente descobriu a psicologia, tem a tecnologia, a gente volta naquele assunto que a gente já falou. Por exemplo, através da psicologia, através do conhecimento do inconsciente, do subconsciente, você usar dessas ferramentas para chegar nas pessoas, chegar em pontos específicos das pessoas. Que é exatamente isso que fala, esse tópico aqui. Vocês acham disso? Você acha mesmo que as mídias se usam desse conhecimento, dessa forma para chegar em... Em uma frase, sem sombra de dúvida. Engraçado que, até mesmo antes do desenvolvimento da neurociência, né? Estudo da cabeça, a psicologia já é antiga, mas a neurociência é uma coisa não é tão antiga, não. Alguns estudiosos, né, da sociedade de consumo, há quem diga que avaliava o poder de consumo da sociedade pelo lixo que ela produzia, né? Então você chegava onde é que é jogado o lixo daquele bairro? Aí quando você chegava lá, você via caixas de pizza, caixas de produtos de primeira linha, e a partir dali já se tinha noção do que aquelas pessoas consumiam. Ou seja, está usando de pesquisas isso. Para chegar a um público-alvo. É claro que é uma coisa bem primitiva, né, cara, que tá falando aqui. Não, não, não chegava tanto a subconsciente, a coisa toda de comportamental, tal. Mas eu me lembrei aqui, só para frisar, que houve um tempo em que já foi feito isso, em que se baseava no que a sociedade consumia. E a partir dali... Se produzia produtos, mesmo que fossem produtos supérfluos, ou mesmo que fossem produtos que, na prática, não tivessem tanto valor, que hoje, por exemplo, na sociedade de consumo, hoje quase nada tem valor. É mais um para atender uma demanda e uma sociedade psicótica, né? De consumo exacerbado. Vou citar aqui duas obras que são bem interessantes nesse sentido. Um é o Clube da Luta, que ainda é um filme, né? E que a gente vai falar sobre ele. Do David Fincher. Com Brad Pitt, Eduardo Norton. Aliás, só lembrando, o Clube da Luta vai virar sequência em graphic novel. Só. Uma merda. Não devia nem ter tocado nisso. Pior que é. O livro é do... Veja o link aí embaixo sobre a matéria que foi postada no Metafospar. O link é do Chuck Palahniuk. Em determinado momento, o protagonista, que também é o narrador, ele fala que, na verdade, até o Brad Pitt que fala, o Tyler Durden, ele fala que o ser humano acabou se tornando um objeto dos produtos, né? O produto que passou a tomar conta da vida da pessoa. O texto virou contexto. É, exato, né? A pessoa vive para aquilo ali, ela vive para ter aqueles objetos, aquele consumo, né? Na verdade, ela passa a ser consumida por aqueles próprios produtos. E a vida da pessoa se tornou tão vazia que ter uma televisão... que responde, muda de canal se ela mandar, muda, ele muda. Não, tipo assim, tem uma televisão de LED, tem um tapete novo, é o fato mais importante da pessoa, né, da vida, da conquista. Não, esse ano eu quero comprar um carro, esse ano eu quero comprar uma televisão. Quer dizer, agora, eu já tenho um carro que me serve muito bem, mas eu quero aquele novo modelo. Aquele novo modelo. Eu vou me ferrar todo pra comprar aquele novo modelo. A pessoa, ela acaba se tornando um subproduto, né, daqueles objetos lá. Ela precisa existir para aquelas coisas, né? E é interessante isso. Que também me lembrou do Calvin Haroldo, que é escrito pelo Bill Watterson. E tem uma tirinha dele. Num determinado tira, ele fala justamente sobre isso, né? A necessidade que algumas pessoas têm de estampar uma marca, um logotipo no peito. Detesto isso. Engraçado que tem gente que tá fazendo isso até no cabelo agora. O nego vai no barbeiro e pede pro cara desenhar um símbolo da Nike no cabelo. É. Aí, tipo assim, ele falou assim, como é que a indústria, né, conseguiu fazer isso, né? Você fazer propaganda de uma coisa... De graça. De graça. Você ainda paga pra fazer propaganda, né? É o que os marqueteiros mais sonham. Você tem uma pessoa andando por aí estampando uma marca. Pode ser tanto um outro produto, quanto pode ser um super-herói, pode ser uma banda. Você tá fazendo propaganda de graça. E você tá pagando por isso. Me lembrei agora do Homer Simpson, que ele fazia... tem um episódio que ele faz, tipo, tatuagens com marcas, mas as marcas pagam a ele. Ele sai andando por aí tatuado com as marcas, mas as marcas pagam a ele. Então por que isso não é... Se você parar pra pensar, uma coisa me parece que é idiota, mas não é lógico. Você tá andando com a camisa da Nike. Por que a Nike não te paga pra andar com a camisa dela? Exato. Você pensar que, cara, não tem propaganda melhor do que isso. Você botar a tua roupa lá num famoso lá, o cara vai andar lá, vai fazer propaganda. E as pessoas vão, já seguem naturalmente isso, porque o cara é famoso, imagina que ele é bem-sucedido, ele é feliz. Aí tá andando com a camisa lá, a camisa famosa. Não sei se você sabe, as marcas, elas liberam isso de graça pros famosos. Famoso, ou então uma loja, por exemplo. O famoso entra pra comprar... O diretor da loja simplesmente diz assim, não, tudo que a pessoa escolher pode dar de graça que ela vai andar com a nossa marca. Não sei se você sabe, mas as lojas fazem isso com os famosos. Não sabia não, mas agora você tá sabendo. Famoso. Agora você tá sabendo. Os famosos entram na loja e ganham roupa de graça, porque tem a marca da loja que se vende. Se alguma marca quiser me dar roupas, eu aceito. Jânio, acho que se você reparar, cara, acho que, sinceramente, eu acho que a sociedade moderna tá doente. Tá doente mesmo. Tá doente. Porque você vê pessoas que saem de suas casas para simplesmente passear no shopping sem comprar nada. Simplesmente porque tem que estar ali, vendo aquilo ali. Ou planejando comprar, ou se satisfaz só de ver aquilo ali. E depois ele volta, ele consome aquilo ali, e às vezes ele nem usa aquilo ali, o prazer só de comprar. Tem pessoas que têm par de sapato, par de meia, par de gravatas que nunca usou. Você dizer que isso não é uma patologia é óbvio. É interessante isso, porque remete novamente ao Clube da Luta, principalmente o filme, não li o livro todo. E remete também a uma discussão kafkaniana, né? Você imaginar lá o Gregor Samsa, que é o homem caixeiro viajante que virou uma barata, ele não se questiona por que ele chegou naquela merda, ele passa a viver, tipo, tô uma barata, então legal, cara. E é isso que a sociedade virou, a gente é basicamente um inseto preso dentro você, de um... A gente tinha, o cara tinha um carro, tudo bem, não tô fazendo aqui também apologia, desgaste, não é miséria, mas tudo tem limite. Só que a sociedade atual, ela perdeu todos os limites, os parâmetros do que é bom, do que é confortável, do que realmente satisfaz a ela, não é isso? O que você precisa e o que você quer. Entre o necessário e o excesso. E quem tem demais, o que é demais quase sempre vira lixo. Cada dia, você liga a televisão nesse instante aqui, tem vários carros sendo lançados, e daqui a 3, 4 meses aqueles carros já foram vendidos por algum público, consumidor, e lança outro que as pessoas nunca estão satisfeitas com aquilo. Tem sempre uma desculpa para consumir. É interessante isso, novamente voltando ao Clube da Luta, pela terceira vez. Compre o DVD, o link tá aí embaixo. O livro também, mas é tipo assim, você chega num estado onde as pessoas não se questionam sobre isso e também é triste. Eu acho que pelo próprio período que a gente vive, que é um período, não vou dizer pacífico, mas é um período tranquilo, onde as pessoas não têm o que direcionar as suas energias. Aí, o que acontece? Elas são vítimas disso. Você não tem alvo, não tem perspectiva nenhuma. A nossa geração vai ficar marcada por coisíssima nenhuma. Quando... A gente não vai fazer nada de especial. Nasceu e vai morrer sem fazer porcaria nenhuma de especial. O exemplo maior do vácuo que a gente vive, desse vazio que a gente vive, é para essas próprias manifestações mesmo, voltando a elas. Se tinha muita gente que foi ali, eu vou dizer que 80% das pessoas que foram desse... Por exemplo, eu estava lá no centro do Rio quando teve seguramente mais de 1,5 milhão de pessoas. A imprensa disse que eram 300 mil pessoas, mas era mentira, eu vi. Eram mais de 1 milhão de pessoas, cara. É impossível você ter a presidente Vargas toda tomada de pessoas, de ponta a ponta, não é impossível que sejam só 300 só mil. Só um Maracanã cheio de gente. É, você, tipo assim, gente que não acabava mais. Então, tipo assim, a maioria do que tá ali, eu vou chutar aí 80%, talvez mais, não sabe exatamente o que tá fazendo ali. É tipo uma micareta, porque é moda. Porque também não tem o hábito de fazer. É, tipo, os caras tão indo ali só por ir. Porque... E outra coisa que eu até falei contigo anteontem, é, aí quando você olha no Facebook, tem nego no meio do protesto com a placa dizendo assim, não é por 20 centavos, é por Atena. Aí tem a imagem do Seiya lá, do Cavaleiro dos Zodíacos. Ah, tem até uma que eu botei no Facebook que eu achei engraçado, mas é ridícula. Ah, não é por 20 centavos, nós agora queremos o último episódio do Caverna do Dragão. Deus, cara, o pessoal totalmente sem objetivo. Aí o governo vendo isso, qual a única preocupação dele? A preocupação não é satisfazer a necessidade do povo. A única preocupação dele é como manipular essa massa estúpida pros propósitos dele. É tipo assim, você tá vendo lá que o pessoal ficou oriçado. Mas foi oriçado por causa de quê? Então como que a gente vai fazer pra botar esse pessoal no jogo de novo? É simples assim. A gente não precisa satisfazer o desejo dos 20%, dos 15%. A gente só precisa ver o que a gente precisa fazer pra manipular esse povo que não tem porcaria nenhuma na cabeça. É isso. E esse é o retrato da nossa geração. Você começa lá e, tipo, agora a gente tá aqui. Idiotização total, entendeu? As perspectivas pro futuro totalmente negras, porque você realmente não tem perspectiva. Como também o questionamento não fazia parte do cotidiano da sociedade, dos jovens, estavam perdidos. Porque não tinha o hábito de questionar, nem sequer de pensar. Hoje em dia as pessoas têm preguiça de pensar, né? Se o cara tem preguiça de ler um livro, tem preguiça de pensar. A televisão não oferece nada, a publicidade muito menos, é uma camada de escravo do consumo. E tava no oba-oba. Por exemplo, como é que a gente, voltando agora pra mídia, como é que a mídia se aproveita disso? Ela mostrando o que é bom pro público. Já que o público não sabe o que é, ela começa a dar pro público, mostrar pro público o que é bom. Eu lembro de um filme, que é um filme sensacional, que é com Aaron Eckhart, que é o duas caras do filme Cavaleiro das Trevas, Obrigado por Fumar. Ele é um lobista das empresas de cigarro, e a função dele é tentar fazer com que o cigarro não pareça uma coisa ruim. E tem uma cena lá que os caras falam o seguinte, pô, como é que a gente vai fazer pro cigarro, né? Morreu um adolescente lá porque fumava cigarro. Tem filme, né? Oi? Tem filme, não, não tem não. Aí eles discutiram como é que eles iam fazer pra fazer com que o pessoal continuasse consumindo cigarro, mesmo com os escândalos lá, o pessoal provando que cigarro provocava câncer. Aí o cara falou, não, tive uma ideia. Vamos fazer um filme com Brad Pitt e a Kate Blanchett no espaço. E lá no espaço, o Brad Pitt vai dar uma tragada no cigarro e vai jogar a fumaça do cigarro sobre o corpo da Kate Blanchett no espaço, ela flutuando, ela totalmente nua. Falei, puta merda, simples. Aí depois daquilo ali, o pessoal que viu aquela merda vai querer comprar um cigarro e fazer a mesma coisa. Inclusive em casa. No Senhor dos Anéis, quando o cara faz um anelzinho, o Gandalf vai lá e faz um navio, né? O que foi de gente querendo fumar pra ver se fazia pelo menos um anel, né? Pô, mas te contar que aquilo ali, aquele charuto dele ali, não levava qualquer tipo de erva, não, bicho. Eles estavam no maior barato ali, bicho. Cara, eu acho que o tema está chegando ao fim, estamos começando a devanear, então é isso. Ah, vamos aí, cada um dá a sua opinião final opinião sobre essa final. Lista aí de 10, pô. E por favor, Jânio, rápidas pinceladas, Jânio, só objetividade. Olha quem tá falando. Objetividade, Jânio. Ai, 2-0, Jânio. Eu queria agradecer a todos por nos aturar. E me aturar particularmente. É isso aí. Foi legal. Convidado especialmente. Foi interessante. Foi, eu acho que foi muito natural. Né? A pauta... Nem tudo tem uma pauta. Né? Nem, acho que às vezes aquilo que segue um caminho não tão planejado, às vezes é o que acaba melhor, né? É. Você não ficar tão preocupado com a bússola. Exato, né? Exato. Acho que... No metafosfato, a ordem é não ter ordem. Embora isso já seja uma ordem. Metafosfato é anarquia até nas leis. Exato. Primeira lei... Você não tem lei nenhuma. Então é isso aí. O Jânio, ele é nosso colunista. Embora isso já seja uma lei, né? Claro, se você parar pra pensar, claro, né? Claro, proibir já é pra já estar proibindo. Pensar faz mal. Pense nisso. Então é isso aí. O Jânio é o nosso colunista. É só... Vai aqui na nossa categoria, tá lá colunas do Jânio. Só clicar o nome dele e ver as baboseiras que ele escreve. Lê as colunas do Jânio. Você vai curtir. Vai saber mais sobre ele. Ele também tá no The Hit. Segue lá o Jânio no The Hit. Tem o Facebook do Jânio também. Todos os links estão aí debaixo. É aí. Jânio Gostosão, o Facebook dele. Ó, todos os links vão estar aí debaixo. Davi, considerações finais. Rapaz. Mentira, não precisa erotizar nada. Rapaz, a gente vive na cidade, na sociedade. Como é que você diz mesmo? Rinchante. Falocêntrica. Onde os gordinhos estão ferrados. Porque eles não têm falo? 3-0. Então é isso aí. Vou meter a porra desse velho. Olha, depois dessa eu sei não, né, cara? Então peraí. Vamos conversar. Corta, não. É, então é isso aí. Eu sou o Harrison, eu não tenho consideração final nenhuma. Eu sou o Harrison, que foi da Globo News. Já são 3 da manhã. De Londres. Já são 3 da manhã, eu tô com sono. Então é isso aí. Todos os links que a gente citou vai estar aí debaixo. E comenta nessa bagaça aí, você que é leitor. Compra, vende vingança, 1984. Que você esquece. Todos os links que estão aí debaixo, compre todos que nós precisamos sobreviver. Mas tem originalidade, pelo amor de Deus. Então, rapidinho, curte a nossa página no Facebook aí, Meta Faz Fato. E o Davi, o que é? Colunista? Davi, dane-se, toda semana a gente tá. Toda semana a gente tá aqui. É isso aí, curte a nossa página. Não tem importância porque tu tá sabendo. Cala a boca, porra! Calma, Sim, cara aí. Então é isso aí, chega, fui, beijinho, tchau, tchau pra todo mundo.